Caros colegas, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso espaço de debate à sexta-feira. É um prazer enorme termos aqui mais um dia de debate, de interação, de troca de experiência, de disseminação de informação e partilha de conhecimento. Hoje trazemos como tema Monitoria Social do Orçamento Geral do Estado. Faremos uma análise metodológica daquilo que é o Orçamento Geral do Estado em função da experiência obtida através da formação que o nosso colega, que é o nosso convidado, beneficiou através da World Learning num projeto que decorreu. E hoje iremos ter essa partilha de experiência daquilo que foi a formação, quais eram as linhas da que se definiu nesta monitoria social do Orçamento Geral do Estado. Melhor que ninguém hoje, temos o colega Simão Macunge, que é o oficial de desenvolvimento da DW, do setor de governação urbana, que está aqui também que irá trazer essa reflexão com a ajuda de alguns colegas também que têm maior, que fizeram acompanhamento da formação, para assim termos um momento de interação, de intercâmbio entre o orador e alguns colegas também que estão abalizados na matéria. Sem mais longas, eu vou passar a palavra para o colega, a fim de darmos início ao nosso debate. Meu nome é Lucas Gomes e sejam todos bem-vindos ao nosso debate. Carlos Simão, por favor, tome a palavra. Boa tarde, caros colegas. Primeiramente, começar por agradecer o Lucas por ter feito esse convite para poder estar aqui nesse espaço. Também agradecer a ajuda do próprio setor, né, que tem me acompanhado todos os dias e me ajudado exatamente cada vez mais a ir ganhando experiência nessa caminhada da sociedade civil. Não deixar de agradecer vocês que estão aqui presentes para me ouvir, né, me suportar nesta hora. Como o Lucas já falou, né, com relação ao tema, a monitoria social, mas dentro daquilo que nós aprendemos, o que de fato vou partilhar conosco hoje é o engajamento dos cidadãos no processo orçamental, né, trazer exatamente experiência da agência Watchdog. Okay? A apresentação vai se resumir exatamente nesses cinco pontos, né, que aqui estão. Praticamente quatro pontos. Eu quero partilhar aquilo que é a agência Cão de Guarda, né, como é que ela está constituída, o engajamento que ela tem trazido na sociedade onde ela foi implementada e o engajamento então dos próprios cidadãos angolanos com relação ao próprio Orçamento Geral do Estado. A dizer que o que eu aqui vou partilhar resulta exatamente da formação que beneficiamos a partir da Financial Service Volunteer Corps, okay, que é uma agência norte-americana e que exatamente se dedica a treinar as comunidades, né, em questões de serviços financeiros. Okay? Normalmente eles identificam especialistas em finanças, né, que sejam voluntários e que queiram exatamente oferecer formações tanto para entidades do governo e como também a própria sociedade civil. Dizer que eles aqui em Angola já partilharam várias formações com as entidades angolanas e a formação que nós beneficiamos foi a primeira que eles fizeram aqui em Angola com a sociedade civil. E para essa formação eles trouxeram dois especialistas, o David Lara, que é subdiretor de orçamento do Gabinete do Estado de Nova York, e também trouxeram o Raul Já, que é pesquisador sênior da Comissão de Orçamentos dos Cidadãos. Nós, de fato, foi um treinamento bastante, muito vantajoso. Aprendemos muita coisa, desde o que é um orçamento, como montar um orçamento, exatamente, e também aquela monitoria que é necessário que o próprio cidadão faz, a abertura que o Estado norte-americano tem com o próprio cidadão para saber aquilo que eles estão a executar. Mas de tudo aquilo que foi dito, eu achei de grande relevância, né, quando eles partilharam conosco também a questão da agência Watchdog, que na nossa linguagem quer dizer agência cão de guarda. Então, essa experiência da realidade deles que eu quero partilhar conosco aqui hoje e nos ajudar a refletir, né, nesse sentido. O que é uma agência cão de guarda do Orçamento Geral do Estado? Seria um grupo de voluntários, mas todos eles especializados em questão de orçamento nacional e têm um conhecimento sobre finanças públicas, ok? E que teriam com a missão de procurar alcançar uma mudança construtiva nas finanças e nos serviços, ok, da nossa sociedade. A título de exemplo, quero mostrar a Comissão de Orçamento do Cidadão de Nova York, onde Raul Gel faz parte, que é um dos especialistas que esteve aqui. Dizer que essa comissão, que esse grupo foi criado em 1932 por meio de comerciantes, banqueiros, e ela apareceu exatamente para dar resposta a um problema, né, que a América começou a viver em 1929, com a queda da Bolsa de Nova York. Ok, então aí assiste-se a crise, ok, uma grande crise da economia, ok? E o mundo entra exatamente nisso, e os americanos sofrem muito nesse período. Então, a partir daí, pode pisar, né? Alguns indivíduos, né? Eles exatamente levantam-se para dar resposta a isso, em que eles sentiram que era da responsabilidade dos cidadãos, ok? Através de uma investigação organizada, propor novas fontes de receita para a administração. Na altura, o prefeito era o Jim Walker, ok? Eles tinham a missão de procurar reduzir o nível de despesa do município, lá da cidade de São Paulo, que normalmente as despesas eram maior do que aquilo que eles arrecadavam. Então, a ideia era conseguir encontrar mecanismo, forma de reduzir as despesas a nível daquele município, ok? Procurar formas ou maneira de negociar novas modalidades de crédito que poderiam evitar a falência do próprio município, ok? Trabalhar exatamente na mudança permanente de determinadas práticas que eram frágeis exatamente com relação ao próprio orçamento. Essa agência é composta por pessoas da sociedade civil, organizações, e todas elas, a maior parte delas conhecem de finanças, né, e conhecem de orçamentos, especialistas nesta matéria. E ela está dividida por alguns comitês, ok? Tem exatamente o comitê que cuida da política orçamental, ok? Tem o comitê que cuida exatamente da competitividade, que de forma que procura exatamente, ela se dedica muito à questão da metropolitana de Nova York, exatamente as questões lá do metro, lá de Nova York. Tem também uma comissão que lida com as questões do transporte, ok? Faz favor. Uma comissão também que lida com o desenvolvimento econômico e habitação, que lida com as questões dos resíduos sólidos, e também tem o comitê que trata exatamente da questão de prêmios de inovação aqui, e isso é muito relevante, porque eles aqui criaram uma coisa de motivar o governante a querer trabalhar bem. Então, em que eles procuram identificar e destacar entre as agências do governo, dentro do estado de Nova York e da própria cidade de Nova York, aqueles que mostraram uma abordagem inovadora, ok? E eles premiam a partir exatamente de fundos deles, ok, essa entidade por naquele ano ter servido a bem a comunidade. Ok? Eu vou pedir só para nós abrir esse site, né? O site deles, para nós então conseguirmos olhar a... Não, volta um slide atrás, por favor. Só faltou um slide. Esse link é isso. CPC. Esse link, por favor. Aqui só para nós tentar entender a vantagem que, de fato, essa comissão traz para o engajamento dos próprios cidadãos. Né? Às vezes a questão do orçamento do Estado é algo muito complexo e às vezes as pessoas a quem a informação deve chegar não ganham interesse devido à complexidade que o próprio orçamento tem. Então, grupos como esse, que são exatamente considerados como agência cão de guarda do orçamento, né? Elas procuram trazer para o cidadão a informação de forma mais simples, de forma mais clara, né? Então, para poder fazer, chamar o cidadão a estar mais engajado nas próprias políticas do governo. Também é a forma que eles encontram de poder monitorar a maneira como o próprio governo está a cumprir com aquilo que de fato prometeu, né? É engraçado, o Raul falou constantemente que eles procuram muitas das vezes ajudar o povo a tentar casar aquilo que foi falado durante a campanha eleitoral e aquilo que o governo está a mostrar como orçamento. Porque se está a dizer, o povo quer escola, e se está a prometer que vou vos dar escola, eles ajudam o povo a olhar no orçamento e ver quanto é que o Estado está a disponibilizar para a educação e ajudar a ver. Ele está a falar de escola, mas o coração dele não está aí, porque o dinheiro com relação à escola não reflete aquilo que ele está exatamente a falar, né? E o website é exatamente uma das ferramentas que eles têm, onde de fato as pessoas podem encontrar toda a informação disponível, ok? Podem encontrar toda a informação disponível com relação àquilo que são os orçamentos exatamente da cidade de Nova York, ok? E também do próprio estado de Nova York. Ok. Não está bem? Está cruzado. Está lendo. Ok. Uma das vantagens exatamente disso é que ele mantém o cidadão bem informado. Bem informado. Ok? Desde exatamente o que é que já aconteceu com o orçamento, o que é que está a acontecer com o orçamento e o que é que vai acontecer. Ok. Aí no site nós encontramos exatamente informação com relação a isso tudo. E é engraçado que essa comissão faz exatamente o acompanhamento constante. Yeah? Ele faz exatamente o acompanhamento constante do próprio orçamento. Às vezes a sociedade civil não consegue propor no orçamento, porque quando aparece para falar, já as decisões foram tomadas. E essa comissão, ele procura acompanhar o próprio ciclo do processo do orçamento. A altura das discussões, ela aproveita também, já está a debater, já está a influenciar, e depois de propor, depois do orçamento ser aprovado, ele também vai dando exatamente seu seguimento. Nós então olhamos para essa página deles. Aqui nessa página eles têm as informações, notícias, a tópicos de estudos que eles fazem com relação a cada um dos assuntos relacionado ao evento. Se olharmos aqui, aqui eles deixam já disponível para o próprio cidadão aquilo que são as receitas, aquilo que são as despesas, e lá, através do gráfico, apresenta os riscos. Os riscos exatamente que a própria gestão está a ser, da forma como está a ser conduzida. Também deixam claro aquilo que está a ser poupado. Levanta só um bocado. Nós, se formos para aqui, é engraçado. Aqui, eles estão exatamente a mostrar o número, ok, daquilo que exatamente com relação aos encargos das rendas, ok, através das próprias, que o Estado de Nova York vai recebendo dos residentes, ok, dos impostos dos residentes, ok, em que ele é uau, que isso é isso que já exatamente entrou. E à medida que vai mudando, mesmo aquilo que está a ser poupado vai se vendo. Aquilo que está a ser gasto em cada projeto vai se vendo. De forma que o próprio cidadão consiga acompanhar e ver, ok? Se aquilo que no princípio do ano, aquilo que foi falado, é o que de fato está a ser feito, né? Então pode acompanhar. No fundo, é exatamente, é mesmo uma espécie de um cão de guarda do orçamento do governo. Ele está lá para controlar, ok? Para que a coisa de fato aconteça da maneira certa, mantendo o cidadão informado daquilo que são os problemas, né? Alguns dos efeitos do, pode voltar só no, do trabalho que eles já fizeram. Por exemplo, uma das lutas deles quando começaram a própria comissão era procurar uma forma de reduzir aquilo que são exatamente os custos, okay, do orçamento. E isso é uma das lutas que eles já conseguiram conquistar e ganharam, em que houve a redução exatamente do orçamento da cidade de Nova York, que saiu de 629 milhões para 518 milhões. Ok? Daquilo que eles vão gastar. Então, também tem sido bastante vantajoso, porque hoje o trabalho junto com o governo, ok, é notável. É notável a maneira como o próprio governo escuta, a maneira como o próprio governo também se torna mais aberto. O site embaixo é já um site que oferece, mostra o orçamento do Estado de Nova York. Estado de Nova York, devido às suas lutas, o próprio Estado viu que há necessidade de ser transparente. E se você consulta o Estado, o orçamento, esse site aqui do próprio governo, você vê que o governo também procura uma forma de deixar as pessoas totalmente clara, ok? Fruto exatamente dessa luta de exigirem transparência, de exigirem partilha. Uma coisa que eles fazem muito no seu engajamento é a distribuição de cartas daquilo que não estão, marcar exatamente encontros para conversa com os próprios governantes. E é de fato um grupo com um trabalho bonito. Mas olhar que eles, o alvo deles é o orçamento mesmo. É o orçamento, a maneira como o orçamento está a ser preparado, a maneira como o orçamento está a ser, tá a ser executado. Ok? E durante a formação, então, para nós também, a pergunta que depois vem surgindo, e vamos dizer, e nós como estamos hoje? Né? Como é que nós estamos hoje? Né? Às vezes disse que as melhores ideias surgem a partir de uma irritação, né? E se vocês olharem, eu estive a olhar a história exatamente do surgimento daquele grupo e vi que eles de fato estavam bastante irritados. Como é que os Estados Unidos vinha de um país financeiramente bem estabelecido e de repente cai assim. Aquilo os deixou tão irritados que eles tomaram a decisão: não, nós como cidadãos temos de tomar palavra nisso e começar também a fazer algo. Não podemos só esperar que os que governam fazem a gestão sozinha. E é daí que eles de fato trouxeram a abordagem. Hoje nosso país vive exatamente a questão da... uns dizem que é crise, outros dizem que não, é desaceleração econômica, outros falam que é contração econômica, mas de qualquer das formas até deixar todos nós irritados, não é verdade? Agora, então, né? Então acaba deixando todos nós irritados exatamente com relação a isso. Mas às vezes o que acontece é que não soubemos aproveitar essa oportunidade, mas dizer que grandes ideias surgiram a partir mesmo da irritação, ok? Hoje disse, por exemplo, o iPhone, o próprio Steve Jobs ao criar o iPhone, foi de uma irritação, irritado por tantos botões. Eu disse, não, tenho que criar uma coisa com um único botão, que não precisa... Então, e às vezes é assim, então, aproveitamos essa oportunidade. Essa coisa que nos está deixando irritado pode ser visto como uma oportunidade. Pode ser visto como uma oportunidade. Por parte do nosso governo, existe muito pouco quanto à questão de abertura. Nós aqui em Angola temos a OPSA e a ADRA, né, que recentemente e às vezes têm desenvolvido uns estudos com base no orçamento. Eles sempre procuram dizer qual é a posição deles com relação ao orçamento que saiu. Você pode aproveitar exatamente esse link que está aí, vai encontrar o último estudo que eles fizeram, né? E eu estive exatamente a olhar para eles, mas vi que não é exatamente aquilo. Está muito longe. Pelos próprios objetivos que tem o OPSA, é um objetivo totalmente contrário, ok? É um objetivo totalmente contrário a uma agência cão de guarda. É muito contrário. Existe esse site aqui do Ministério das Finanças, onde normalmente você pode encontrar o orçamento aprovado. Mas ler aquilo é difícil. Entender aquilo é difícil. O orçamento é um livro com mais de 200 páginas. Mesmo de Nova York é a mesma coisa. Mas tem coisas ali que é o que o povo precisa saber. E a ideia exatamente da agência Cão de Guarda é isso. Ir no orçamento e tirar aquilo que o povo precisa saber. Transformar aquilo tudo numa coisa exatamente pequena, ok? Eu acredito que estamos num cenário que aqui em Angola talvez precisávamos de uma plataforma igual, ok? Uma plataforma que se dedicasse mesmo a isso, a fazer essa monitoria de exatamente daquilo que é o orçamento, ok? Mas para isso acontecer, para que essa coisa aconteça, é necessário que as pessoas entendam, né? Entendam de orçamento, entendam de finanças, ok? Para poderem depois disseminar a informação para baixo, que as pessoas de baixo precisam, okay? Saber. Uma comissão exatamente que se dedica a examinar a eficiência e a posição fiscal do governo. Às vezes nós não sabemos, ok? Nós não sabemos como é que estamos mesmo com relação aos impostos. Quanto é mesmo que entra? É engraçado que nós às vezes só pensamos no petróleo, não é verdade? Como a receita, mas é. Quanto é que entra mesmo? Quanto é que entra? E se só entra isso, por quê? Será que não tem mais que poderia estar a entrar, ok? Mas essa plataforma também tem de ser uma coisa que oferece uma presença contínua e de confiança, ok? Nas decisões políticas. Como já disse, tem de ser especialista, porque ele precisa desenvolver exatamente pesquisa dos problemas, ok? Que estão a acontecer na, na realidade, ok? E procurar exatamente publicar esses resultados e dar as suas recomendações de forma a melhorar a situação. Fazer exatamente uma monitoria exatamente da implementação dos projetos de governos, através de acompanhar o próprio orçamento. Acompanhar. Se o orçamento está a dizer é 1 milhão, é preciso que haja alguém que questione como é que este 1 milhão está a ser gasto, está a ser gerido. E ninguém melhor do que o cidadão. Essa comissão é importante porque vai despertar ao cidadão de que o dinheiro é dele. Se vocês verem, às vezes é o que se diz nas comunidades, as pessoas estragam porque dizem que aquilo é do governo. Também não se importam do quanto está a ser roubado, porque para eles é do governo. Mas é preciso que haja exatamente alguém que os faz despertar, os faz saber, não, que aquilo não é do governo, é nosso. É meu, é teu, é nosso. E nós devemos exatamente tomar conta disso, fazer a disseminação dessa mesma informação ao público. O OBS às vezes trabalha também muito lá em cima. É preciso um grupo que trabalha lá embaixo, nas comunidades. Dizer o que é que de fato está a ser gasto. Olhar para o orçamento também nos ajuda a identificar quais são as intenções que o próprio governo tem. Né? Mas, para isso, é preciso exatamente que as organizações da sociedade civil queiram abraçar exatamente um desafio como esse, né? Em que se juntam e criam uma plataforma onde exatamente possa haver pessoas que entendam de finanças, pessoas que entendam de orçamento, que aderem a essa causa exatamente de fazer as comunidades saber exatamente o que é orçamento, né? E como é que esse orçamento acaba se refletindo na vida do próprio cidadão. E, sem mais delongas, então era isso que eu queria partilhar com vocês. Muito bom. Obrigado, caro Simão, pela apresentação. Vamos dar abertura ao espaço de debate para os colegas que têm contribuições, questões, pontos de vista, para termos o nosso momento de debate. Quem será o primeiro? Não preciso. Por favor. Não preciso. Okay. Yeah. Yeah, Simão, é um assunto interessante de se debater. Há dois aspectos aqui que eu queria, duas questões que eu queria colocar ao Simão. Uma é com relação à participação do cidadão. Durante a formação, não sei se foi mencionado ou escapou na apresentação, como é feito, como é processada essa participação do cidadão? De que forma o cidadão participa na monitoria, de forma a opinar naquilo que são as necessidades orçamentais da cidade. Outra questão é, assim um bocado picante, né? Da irritação, né? Surge a inovação. Na tua opinião, achas que uma instituição como essa se aplicaria de forma transparente em Angola? Amém. Respondendo à primeira quanto à participação, a comissão tem exatamente o papel, muitas das vezes, de promover alguns espaços, né? A levar a informação para a própria mídia, para as rádios, para a televisão, ok? Ouvir as opiniões do próprio cidadão de forma a fazer também chegar essa mesma informação, né? Aqueles que são os executores do próprio orçamento, né? Segundo o Raul, eles em vários momentos marcam encontros, né, onde eles aproveitam exatamente debater, discutir, né, com a própria agência do governo, né, para exatamente poderem propor as suas ideias, as suas inquietações. Só que uma das coisas que eles procuram, eles conhecem muito bem aquilo que é o ciclo do processo do orçamento, okay, da sua cidade. Porque cada coisa tem o seu momento para ser feito. O momento exatamente que é de discussão é o momento também de ir propondo, né, para si por diante. Não sei se percebi a questão do Tiago. Essa agência é constituída por cidadãos, obviamente, não deixam de ser. Uhum. Só que são cidadãos que decidiram, né, avaliar de uma forma, também de certa forma intelectual, né? Sim, são especialistas, né? A questão do orçamento, ok? Mas o que o Tiago parece que quer é saber, o povo. De uma forma mais generalizada, não só esse grupo aí. Como é que o povo dá a opinião dele? Como é que, eu acho que era isso. Não, por isso, tem aquele site de Nova York, né, que também tem acesso a... que as pessoas todas têm acesso a ele, né? Como eu disse, eles promovem diferentes espaços, debates em rádios, ok, onde as pessoas podem participar. A maneira como a coisa já evoluiu por lá, o próprio governo tem um site onde ele apresenta também aquilo que é o orçamento. O povo também pode olhar, pode opinar, pode falar. Então existe uma série de eventos também que são mesmo promovidos, né, e de ferramentas disponíveis, okay, para o próprio cidadão, né? Então não há secretismo, não é um problema de segurança. Participei nessa formação. De facto, não há aquilo que podemos chamar uma participação direta nesse processo, né, de acompanhamento ao orçamento de Nova York. Assim, participação direta do cidadão. E também não é um modelo perfeito, né? Raul disse-nos que eles também têm muitas dificuldades. Mas eles faziam um trabalho que, por um lado, podemos entender de assessoria técnica, né, que é sentar com os cidadãos para perceber, de facto, a vontade do cidadão, os desejos, as expectativas do cidadão. E depois procuram fazer parcerias com instituições, tipo, e até mesmo entidades que possam facilitar a mensagem chegar às pessoas que estão a conduzir o processo de orçamentação de Nova Iorque, né? E em alguns momentos, quando há discussão no parlamento, eles podem fazer corredor junto de algum deputado ou grupo de deputados para fazerem chegar a mensagem. Podem fazer também parceria com rádios, com jornais, para publicar aquilo que percebem como a vontade tanto das populações em relação àquilo que está a ser discutido ou proposto no orçamento. Então eles funcionam assim, né? E eu acho que aqui um outro aspecto importante a referir, que o modelo americano é diferente do nosso. Portanto, o sistema do Estado americano é diferente. Portanto, eles têm a primeira divisão política administrativa, que também tem um orçamento, né? Lá o sistema é federal. Depois tem, portanto, a segunda divisão, que se chama Estado. E estamos a falar aqui do nível que iria equivaler a uma província na divisão política administrativa de Angola. E esse trabalho que estamos aqui a partilhar, que a sociedade civil faz na perspectiva de acompanhar o Orçamento Geral do Estado, acontece nesse nível que nós aqui poderíamos chamar de nível provincial. Então também tem essas diferenças. Um outro aspecto é que existem diferenças quando comparamos, por exemplo, com o modelo de Porto Alegre, o modelo de elaboração do orçamento de Porto Alegre, que ali é mesmo uma participação direta. O processo começa nas comunidades, ouvindo as pessoas a cada rua, a cada bairro, e depois, por representação, cada rua indica as pessoas que vão participar a nível de bairro a nível de comunas, que eles chamam regiões e micro-regiões, depois vai, então, a nível tanto da prefeitura, né, portanto, do município de Porto Alegre, e depois é que é estruturado tanto o orçamento. Portanto, é diferente. O que é certo é que já um nível em que o cidadão, o grupo de cidadãos organizado, fazem aquilo que nós chamamos de cidadania ativa, né? E, de facto, eles conseguem também produzir algum, do jeito deles, mais avançado do que nós, mas conseguem já produzir alguns resultados na perspectiva de influenciar o orçamento para os anseios da comunidade e não só deixar que aquilo avance, né, com os interesses de quem está a governar. Obrigado. Pode fazer um livro? Pode. Muito embora não terei o... Faltou uma pergunta. Falta uma pergunta. Há uma outra que eu não tenho. Falta uma pergunta. Pode só repetir? A irritação. A questão era, na tua opinião, se uma agência como essa que existe seria aplicável aqui no nosso contexto, olhando para aquilo que é o secretismo que existe no fornecimento de informação disponível ao cidadão. Na minha opinião, eu acredito que sim. É bem verdade que as informações aqui não estão tão abertas, ok? Tão disponíveis como em outras sociedades. Mas é hora também de nós começarmos a despertar que outras sociedades também começaram onde nós estamos hoje, né? Quando nós falamos, por exemplo, com relação a esse grupo que em 32 eles começam, né? Naquela altura era uma altura também que essa abertura, essa facilidade não existia, mas os cidadãos sentiram que nós precisamos começar a ser parte nesse processo. Eu acho que, ao invés de o que está faltando em nós aqui, é isso. As coisas não vão mudar enquanto nós não tomamos também a posição que eu devo fazer parte nesse processo. A ideia exatamente de uma comissão como essa não se trata simplesmente de apontar o dedo ao governo. Por isso é que é mesmo a composição de um grupo, okay, que consegue exatamente olhar os problemas e também trazer soluções, trazer inovações, trazer propostas, okay, para o próprio governo. Okay? E nada melhor um momento como esse também mesmo. Bom, eu partilho a mesma opinião que o Simão, que é possível sim, porque esse processo em Nova York, ele trabalha respeitando os pilares da monitoria, né? A verdadeira monitoria trabalha com dados, trabalha com evidência, tá vendo? Eles o que é que fazem? Olham naquilo que foi o discurso político eleitoral ou pré-eleitoral do governador. Eles arquivam aquilo para quando ele começar a governar, olhar para aquilo e dizer: olha, não é isso que você nos prometeu que nos levou a te votar. Eles, quando vão até com a comunidade, eles recolhem opiniões e resistam. Então, trabalham com dados, trabalham com factos, trabalham com evidência. E fazer monitoria é isso, não é uma aventura, não é inventar, não. Se for nessa perspectiva, funciona aqui e vai funcionar em qualquer parte do mundo, na minha opinião. Mas é algo sério. Não é tipo aquilo que nós, uma vez ou outra, vimos aqui. Pessoas que querem fazer monitoria do orçamento, mas vão dando palpites pela rádio, pelo jornal, não baseando-se em dados, em factos e em evidência. A verdadeira monitoria, ela tem pilares, né? Focado nessa questão dos dados, evidência, factos. E quando é assim, não tem como, né? É possível sempre avançar. Partilhado conosco essa apresentação. Eu fiquei curioso com um dado que apresentou aí em relação às receitas fiscais, né? Parece que é uma informação assim muito rápida, flash, né? Que passa para despertar as pessoas, e acho que esse dado é atualizado, não é? Onde é que eles obtêm isso? Do site do governo, de uma fonte credível? Como é que eles conseguem isso? Esse próprio site disponibilizado pelo governo também é uma das ferramentas que eles utilizam para fazer a própria monitoria do que é que está a acontecer, né? Há, na verdade, essa vantagem de poderem contar também com uma informação já bem mais avançada, né? Eu perguntei isso. Estou à procura, não sabe, de uma informação que eu não consigo encontrar. Eu sei que deve existir, obviamente, os municípios sabem quanto conseguem arrecadar de receitas, né? Mas eu não consigo encontrar isso e acho que tem que pedir autorização. Isso não está disponível, assim, de uma forma pública que podemos ver. Você vai no orçamento você não vai encontrar, não é, as receitas que cada município fez, né? E para que área que ela arrecadou essa receita. Aí é difícil encontrar isso. No município não tem disponível isso. Eu teria que fazer uma carta ao administrador para pedir, vou tentar, né? Para pedir se vão me dar quanto é que arrecadaram de receitas, né? Num dado período, num ano. Eu sei que isso é difícil, mas e sei que agora as receitas são arrecadadas e são enviadas para a conta única do tesouro. Mas eu quero saber, como cidadão, quanto é que vai para a conta única do tesouro? Porque depois, quando vem, não vem se calhar nem igual, nem proporcional. Quer dizer, vem se calhar até menos do que aquilo que nós contribuímos. E é justo que um município reclame que um dado município que não deu mais receita do que nós não receba igual do que eu. Sim. Depois parece que é direito, né? Mas eles têm registro. O princípio da solidariedade. Não, mas acho que a partir dessa irritação, dessa fúria de que me falta isso, né? Que vai chamando nós também a nos concentrar, então, o que é que pode ser feito? O que é que pode ser feito para melhorar, para que amanhã isso esteja disponível, né? Eu acredito, se nós olharmos aquilo que hoje em dia tem, deixa qualquer um irritado, mas a pergunta é, quem, né, está a fazer uma coisa diferente, né? Porque, na verdade, é difícil você esperar ele mudar por si só, né? Então, às vezes, chamado, e ouvimos muito isso lá também, o chamado é exatamente esse, né? Saber também da própria sociedade civil aqui, os próprios espaços que pensa começar a dar para ir contando isso. Não te esqueças, nós... Aqui na DW, por algum momento, já fizemos isso em alguns municípios. O orçamento está lá de uma forma generalizada, mas depois ela tem algumas repartições por municípios e tal. Tem essa informação. Eu consigo ver no orçamento, para cada município, o que é que está orçamentado, não é? E nós até fizemos algum trabalho com as comunidades para discutir na prática o seu orçamento, do seu município, quanto é que tem para esta área e aquela. Mas depois, a questão que se coloca para você monitorar se efetivamente esse orçamento está a corresponder com aquilo que está a ser praticado, aí é que você não tem informação para comparar. Está vendo? Você não sabe quanto efetivamente está a ser gasto, que vai responder o orçamento, e o que efetivamente está a ser feito. Aí é que você não tem informação. E aí é que bloqueia. Ok? Porque o orçamento está aí, até o município, todo mundo pode ir para o orçamento geral e está lá. Mas agora, como você vai monitorar para ver se aquilo que está no orçamento e o que está a fazer está efetivamente a ser cumprido? É aí que é um pouco difícil. Simão. Simão, obrigado por ter entrado nesse parlamento e partilhar conosco. Eu acho que é de extrema importância para todos nós. Só tomo à vista vários dados, por exemplo, quando falava da redução do dinheiro do lixo, né? Nova Iorque gastava quase US$1 bilhão de dólares para limpar a cidade ou tratar os resíduos sólidos. Eu estou a tentar fazer uma comparação com a nossa cidade de Luanda. Falávamos em quase 300 milhões de dólares por ano e agora passa a reduzir para 100 e tal, né? Porque antes eram 30 milhões por mês, agora são 10 milhões por mês. Eu não sei qual é o dado ou se houve um estudo para essa redução, mas é só para ver que, pronto, em Nova Iorque estão a tentar reduzir porque houve um estudo, né? Eu acho que isso é interessante. E eu apego muito nisso porque há tempos o senhor dizia que o problema do lixo em Luanda não é técnico, é financeiro, né? É dinheiro. Tem que haver investimento, porque se não haver investimento vamos continuar a ter esse problema do lixo e tudo mais. Agora, quando falava do OPSA, né, o Observatório Social, Político Social de Angola, eu penso que eles o que têm estado a fazer é pegar no orçamento que, olha, ontem o Conselho de Ministros aprovou, não sei se os colegas acompanharam, e provavelmente nos próximos dias vai para a Assembleia Nacional, o que eles é pegar naquilo e tentar comparar e ver as linhas orçamentais, por exemplo, linhas para a agricultura, para o setor social, o que é que de facto tem, e provocar uma discussão em torno disso. E eu também estava para focar esse aspecto, e o João Domingos já falou. Havia uma iniciativa da Oxfam, né? Que era um projeto mesmo direcionado para essa questão, de tentar fazer uma monitoria de orçamento. Epa, eu não sei até que ponto isso depois funcionou ou não funcionou, já não havia dinheiro. Agora, que essa ferramenta é interessante, é interessante. Agora, também concordo tanto com o Simão como com o Adriano, que diz que é possível implementar isso, mas ainda precisamos caminhar, né? Mas pronto, começar às vezes é difícil, mas é importante começar a dar alguns passos já nessa direção. Mas me parece que funcionaria melhor se caminhássemos para a história das autarquias, claramente. Se nós começarmos a fazer essas discussões no nosso bairro, na nossa comuna, no nosso município, obviamente que depois aqui em cima, queiramos ou não, as coisas depois vão começar a fluir, né? Agora, conforme é feito o nosso orçamento, é muito concentrado. E muita gente diz que quase 80% quem consome Luanda, as outras províncias consomem só 20%. É muito complexo, às vezes, olhar para isso e tentar fazer uma discussão abrangente. Agora, quando tivemos as autarquias propriamente ditas, fazemos a discussão no bairro, na comuna, no município, provavelmente os resultados aí serão mais evidenciados. Mas eu acho que... Eu tenho muitas dúvidas que se não fizermos isso agora, vamos fazer nas autarquias. Eu normalmente não sou muito pessimista, mas acho que há coisas que não temos que esperar chegar lá para começar. É. Eu não disse que temos que começar lá. Mas eu não disse que vamos começar lá. Eu disse que podemos começar agora, mas no entanto teríamos mais êxito quando houver autarquias. Atenção, olha, João Domingos. Mas eu estou fazendo o meu comentário, Samuel. Estamos a debater, eu estou a emitir a minha opinião de forma espontânea e livre, né? Ainda bem que é assim. Porque eu normalmente acho que se os cidadãos não estarem preparados agora para aprenderem a dar a sua participação, ainda que venha a autarquia, que venha, não sei lá, algum outro nome que queiramos utilizar, não vai funcionar, vai continuar na mesma. Eu falo isso quer para o orçamento, como para essa questão da participação, aí que se fala de informação participativa, não vai existir. Se agora, neste quadro, que também é possível haver a participação, não nos esqueçamos que mesmo do ponto de vista constitucional, há essa possibilidade num Estado como o nosso, oficialmente, formalmente, um Estado democrático, há várias possibilidades do cidadão participar. Mas isso nem por isso se efetiva. Agora, o que eu penso é que efetivamente é preciso começar a explicar aos cidadãos. E às vezes se dá essa impressão de que o orçamento é uma coisa tão complexa que não é para o cidadão normal. Isto é lá para os homens que estão no parlamento, eles é que entendem. E nós não temos nada a ver com isso. Nem eles entendem, okay? Porque estão a pedir assessor. Não, porque o orçamento é tal como eles fazem, é como nós fizemos na nossa vida. Na nossa casa. Para você gastar, tem que saber de onde vais conseguir esse dinheiro, quanto vais conseguir, e começas a fazer plano. Não, aí a lógica pública e privada é diferente. Não, ou coisa, se você quiser explicar essas pessoas, tem que explicar numa lógica igual ao que ele faz com a vida dele. E isso funciona assim, não me vês com histórias aí muito complexas, que nunca vais explicar mesmo ao cidadão como é que o orçamento funciona. O orçamento é uma previsão de receita e despesas. Você, para fazer gasto mesmo na tua vida, você prevê, não, ei, vou conseguir quanto? Como? Do meu trabalho, tenho receita X, vou gastar quanto? Que necessidades tenho? Você vai ver as tuas necessidades, o que é que o orçamento faz? Não é tão complexo como isso. Sim. Depois, claro, tem outras complexidades aí, financeiras e outras, mas se você quer explicar na população, tem que ir aí. Então, se nós não começarmos a trazer isso, e eu concordo efetivamente com o Simão, quando fala que a olhar para, digamos, quer os projetos públicos, como essa questão do orçamento, trazer a ideia na população que isso aqui não é dele, é nosso. A ideia do nosso, porque mesmo nos projetos, a população nunca vê que o projeto é nosso, é do governo. Então, mesmo o orçamento também, se tiver a ser mal gasto, como o Simão disse, ele nunca vai ver como que nosso, é deles, eles que usem, que gastem. Então, eu acho que é esse trabalho que muitas poucas organizações não trabalham nele. Eu não conheço muitas organizações que trabalham com essa componente de orçamentos. Mas, Simão, não vamos esquecer que o orçamento é só um meio para atingir um fim. Porque para atingir o que é a satisfação das necessidades, né? Ao fim e ao cabo, você precisa de dinheiro para que as nossas necessidades sejam satisfeitas. É mais fácil, eu sempre fui dessa opinião, começar a discutir com a comunidade na base de definir que prioridades existem na comunidade, eles aprenderem a participar na base disso, quais são as suas preocupações. É obviamente que se eles dizem quais são as suas prioridades e necessidades, quem percebe melhor disso depois pode ajudar a fazer essa ponte para mostrar que, olha, o orçamento devia olhar para estas e aquelas, porque são as preocupações que a comunidade tem. Ok? Então, acho que um pouco por aí. Né? Mas quanto a essa questão, pegando essa última parte do João, essa é uma questão que se vem falando muito e que já se tem aplicado. Nós mesmos já experimentamos isso no Sambizanga. Onde é que as pessoas se esbarram? Na carência de informação. Podem-se fazer os planos de levantamento das necessidades. Mas agora, para apresentar isso, para levar isso ao governo como proposta, você não tem números, não está quantificado, carece de informação. Então, o processo não tem sequência. E quando não tem sequência, as iniciativas vão morrendo e, até certa medida, as pessoas vão deixando de acreditar que é apenas mais um exercício, que vamos só fazer, que não vai dar em nada. Eles mesmos lá em cima depois acabam por decidir por nós. E o mais complicado, às vezes, tem sido. Nós facilitamos um trabalho no Sambizanga em 2005. Eu estava envolvido com o Tiago. Tinha aquilo bem estruturado, entre aspas, mas que, pronto, quando o governo central pedisse um plano do Sambizanga, iam novamente a comunidade a correr, a comissão de moradores, etc., quando eles já tinham aquele documento lá, que poderia servir de base para catapultar o que, de facto, o governo estava a pedir. Então, é só para ver que, de facto, tem um grande desafio. Mas é possível, não? Eu cidadão Adão Adriano, penso diferente. E quando se olha na perspectiva de que falta informação, por causa disso a iniciativa tem que morrer, isso me preocupa. Eu quando participei nessa formação, o sentimento que tive no final é de que falta cultura cidadã, tá vendo? Cultura de exercício de cidadania nessa direção. Porque o faltar informação deve motivar esse tipo de movimento. Veja como é que se elabora o orçamento de Nova Iorque. É igual. Portanto, você precisa partir de necessidades e depois crescer, não é? Tentar mapear, né? Fazer, portanto, uma matriz, colocar naquilo, depois fazer as totais e não sei o quê. No estado de Nova Iorque, o orçamento começa a partir em que, portanto, eles, cada instituição pública, não é? E até setores da atividade acabam estando cadastrados como unidades orçamentais, não é? Tanto, por exemplo, a educação elabora uma proposta de orçamento que depois coloca disponível portanto, a área de orçamento do Estado de Nova Iorque, a agricultura e tudo mais, todos, saúde, todos e não sei o que fazem essa proposta e vai para essa, portanto, para o centro, né? Lá em Nova Iorque. Depois, o gabinete do orçamento de Nova Iorque coloca aquilo naquela estrutura de orçamento e não sei o que, vai colocando algumas coisas, há despesas correntes e não sei o que. E depois é que vai para a Assembleia. Mas os dados que vêm das unidades orçamentais também aparecem, ficam disponíveis lá. O orçamento foi construído nessa base. Está lá no site, o cidadão pode ter acesso a essa informação. O fato de não termos aqui, por exemplo, o orçamento foi aprovado, o Samunga deu essa informação, por acaso também acompanhei o telejornal. Mas depois o cidadão não sabe como é que foi construído esse orçamento. O quanto é que a saúde propôs, seja ministério, seja uma outra, agricultura. Isso deveria estar disponível. O fato de não estar disponível é que deve motivar a existência desses grupos organizados da sociedade civil, de cidadãos, para fazer alguma pressão, porque isso é importante, queremos ver como é que a coisa está sendo bem feita e tudo mais. Então, para mim, é uma questão mesmo de cultura, né? É uma questão de alguma limitação na linha do exercício da cidadania, que eu acho que precisa ser coisa. Por outro lado, também acho que uma das coisas que deveria começar a ser feito no nosso país é a tal, aquilo que eu chamo assessoria técnica. Tanto algum grupo de pessoas especialistas que já percebem a coisa, começar a sentar com outras pessoas, dizer por que isso é importante, como é que deve ser feito a tal monitoria e tudo mais. Mas o processo deveria começar, tanto essa é a minha opinião. Eu acho que sim. Bom, não sei se me permitem. Eu trabalhei com essa ferramenta do orçamento por causa da educação, mas a impressão que fiquei é o orçamento participativo. É que Nova Iorque copiou de Porto Alegre. Porto Alegre inspirou o mundo. E provavelmente Porto Alegre terá copiado em algum país da América Latina. Pois é. Então, eu penso que é muito importante começar a pensar como humanidade. Porto Alegre começa a pensar como humanidade. Não se circunscreve só à sua realidade. Quer dizer, produzir algo que vai encantar os outros para além fronteira. E este encanto que tem que nascer em um de nós. Se nascer em um de nós, esse encanto vai ter motivação para fazer. Isto de que o Simão diz, irritação, Curi diz que sim, mas essa irritação tem que ser criativa. Não tem que ser uma irritação patológica. Há irritação patológica. Mas a irritação ali que se convoca tem que ter essa dimensão de profundidade com a nossa condição de unidade da humanidade. Né? E esta coisa de que falava João Domingos, digno gestor, da falta de e também o Adriano se juntou, João Domingos, da falta de cultura. Então, o Adriano é que traz a falta de cultura com muita de forma muito reiterada, também muito presente na literatura, a falta de cultura, como que a copiar a ideia de que somos mesmo atrasados, né? Eu penso que isso é uma construção sociológica intencional, né? Há uma intenção mesmo de nos fazer acreditar que entre nós não tem essa capacidade. Mesmo se nós repararmos as duas realidades, eu não ouvi bem a apresentação do Simão. Se formos para Porto Alegre, essa ideia de envolvimento das pessoas vai ter um bocadinho a ver com a taxa de desemprego. Em Nova Iorque as pessoas estão mais empregadas. Quer dizer, se nós tivermos taxas maiores de integração social, o interesse para a participação nesses processos diminui. Por isso é que Porto Alegre vai ter mais pessoas do que vai ter Nova Iorque. Em Angola, então, teria que ter muito mais nessa ordem de ideia. Mas é preciso surgir um para galvanizar o envolvimento dos outros atores. Portanto, essas são as frustrações que quis trazer. Criativas. Ana, eu queria primeiro agradecer e dizer, não, esse debate todo que gerou aqui também, na própria formação, também gerou mesmo o mesmo debate, as mesmas questões, as mesmas dúvidas, as mesmas inquietações, obstáculos, tudo isso esteve exatamente em volta, né? Porque requer, e nós olhávamos muito pelo fato, epa, Nova Iorque, a forma como a informação está disponível é bem diferente daqui, essas coisas, esses obstáculos todos. Mas uma coisa que nos foi encorajado, e é por isso que eu peguei mais essa coisa da agência, do que propriamente o que é o orçamento, como é que o orçamento é feito, qual é a sua complexidade, porque falamos de muitas dessas coisas lá, mas a ideia da plataforma, né, é a ideia, por exemplo, de que, não, existe uma vontade, não, nós temos vontade, queremos sair daqui, ok, existe talvez um caminho, podemos, vamos fazer, queremos, não queremos, né, que tem os seus obstáculos, tem os seus desafios, tem muitas limitações, tem, mas a ideia é o quê? Queremos? E essa pergunta nos foi colocada lá muitas vezes. Eles, por exemplo, em certos momentos, todos emocionados, não, queremos, vamos começar já agora. Depois tinha que ter um que diz, não, mas espera aí, essa emoção também toda assim, tens que olhar outros. E havia muitas. Mas uma coisa vantajosa que eles deixaram no ar, se há vontade da sociedade civil em ferramentas como essas, eles estão dispostos a dar o seu apoio para que a coisa chegue. Tudo bem? Eles estão dispostos a promover mais sessões de formação sobre o que é orçamento, sobre tudo aquilo que for debilidades que de fato nós formos apresentando, de como. E eles estão dispostos a dar esse suporte, esse apoio, se houver vontade, né, para que isso de fato seja levado avante, né? É verdade, a irritação tem de ser vista diferente da frustração. A irritação pode te levar para duas coisas, ou para frustração, ou para criatividade. Nós temos que aprender a aproveitar a irritação para a criatividade. Infelizmente é que nós nos irritamos com muitas coisas, mas ao mesmo tempo depois dissemos, epa, não tem solução, não adianta. Tomamos mais a decisão, a opção de continuar na irritação. E depois acabamos mesmo frustrados. Quem paga? O vizinho. Um parênteses. Pegando nessa última parte do Simão, de que nos irritamos muito, mas no final dizemos, não tem solução. Mas o que é que está na base dessa... Mas isso é para todos, é para cada um apresentado. O que é que está na base dessa resignação? Acredito que todos nós temos espírito criativo. Quando vimos um problema, olhamos para os dois paralelos, olhando, isso é um problema, vamos ver como é que resolvemos, mas eu posso criar solução, ver isso oportunidade para apresentar a minha proposta de resolução do problema. Simão disse que acabamos por nos resignar, mas que outros aspectos circundam essa nossa resignação? Talvez esse é um bom debate, né, que podemos até propor ao Lucas, né, para trazer para olharmos em volta de exatamente desses diferentes aspectos, né, mas a verdade é que nos acomodamos mesmo na irritação e acabamos nos acomodando aí. Né? Nesse lado. Do ponto de vista sociológico, já se responde. Diz-se que os homens, além de comida, precisam de líderes. Há aqui déficit de liderança. Não é falta de. Não é sermos menos competentes do que o norte-americano ou o brasileiro. Nós temos aqui carências de liderança. E é interessante analisar uma das sociedades africanas, como é o África do Sul. Se nós analisarmos a forma como o Zulu surge numa comunidade que estava a ter baixas militares. O Zulu, quando surge como líder, consegue ter vitórias. Portanto, se nós aqui fazermos emergir um líder, vamos conseguir ter vitórias não só nesses campos, como noutros campos. Simão, mas a gente vê aí na apresentação como é que a agência está constituída e você na sua apresentação repetia reiteradamente que o grupo deve ter especialistas em finanças, em orçamento, mas um grupo deste para analisar, digamos, para monitorar o orçamento só com pessoas que entendem de finanças. Porque o orçamento também, a análise que se pode fazer não é só de dinheiro. O orçamento tem outras nuances que precisam de ser, e outras dimensões, né, que precisam de ser analisadas. Só mesmo finanças, não, o conhecimento claro que tem de ser mais abrangente, não simplesmente com relação às finanças, mas é importante que essa pessoa também entenda e compreenda com relação às próprias finanças. Quando nós, por exemplo, começamos a falar de o que é um orçamento, como é montado o orçamento, por exemplo, há pouco houve aquela discussão que orçamento é igual ao orçamento doméstico, né? A forma de conceber, a forma de pensar logicamente é igual, mas depois por detrás de tudo isso existem outras coisas, as próprias políticas, as próprias leis, aqueles que de fato são as fontes aonde cada estado precisa ir buscar. Então, às vezes, a partir daí, ao desenhar o próprio orçamento, você não vai só pôr fontes de receita só porque achas que são fontes. Tem que conhecer quais são mesmo as fontes de receita de um governo, né? E quais são outras fontes que podem ser fontes de governo que estão por aí que não são aproveitadas. Então, é nesses aspectos aí que nós depois vamos encontrar exatamente a necessidade, okay, das tais pessoas conhecedoras de orçamento, conhecedoras de finanças, mas claro, sem ignorar que as outras, talvez enfatizei muito o lado das finanças, né? E que ficou percebido que só pode ser que só pode ser coisa, mas o casamento tem de ser perfeito, porque devido. Simão, uma coisa, como é que você vira como é que esta agência trabalha no sentido de aconselhar o governo a despertar para que não utilize muito o endividamento, né? não utilize muito, digamos, como uma das fontes, né, de financiamento do Estado ou do governo, receitas que vêm através de empréstimos, né, e essas coisas. Mas ali a América não nos ensina que tem uma dívida muito alta. Não, estamos a falar do Se nós olharmos, por exemplo, quando vamos olhar a própria história, né, em que os Estados Unidos estava lá no top, e como um dos países mais ricos do mundo, né? E eles não se importavam exatamente de que as despesas fossem maior que as próprias receitas, né? Porque parecia que aqueles endividamentos, as dívidas que iam contraindo, porque sempre que as despesas forem maior que as receitas, então significa que o resto do dinheiro tem que ir buscar em algum sítio. E a melhor, às vezes, a forma que se encontra é contrair dívidas. Então, enquanto a Bolsa de Nova York estava por lá, aquilo não se fazia sentir. Mas quando exatamente a própria Bolsa cai, aí é que eles se deram conta de que muito dos dinheiros que parecia ser deles, né, não era deles. E a própria agência então começa a fazer essa guerra, né, de que tem que se reduzir as despesas. Hoje o estado de Nova York, eles usam o sistema a base zero do orçamento. Aquilo que é arrecadado é aquilo que é gastado. Eles não são a favor da dívida. É incrível que nós fizemos lá um exercício, né, de montar um orçamento, né, do governo, como nós lá. E todos nós, pelo menos um pouquinho de dívida, de 5%, 15%. Mas eles na experiência deles, naqueles que têm, eles acham que o governo está se enterrando aí. E agora é lei. Agora, para o estado de Nova York, para as autoridades, é lei. É lei que você não pode orçar mais daquilo que tens. É lei. E é daí que quando... Por isso é que eles têm que conhecer bem o ciclo do processo. O momento em que o orçamento está começar a ser preparado, está começar a ser falado, eles já estão olhando, já estão vendo, e estão se perguntando, não, mas vocês estão a prever mais gastos do que podem arrecadar, como é que vão fazer, né? E vai se invitando. E agora, também só dizer, eu acho que para nós aqui, uma coisa que nós precisamos começar, às vezes, é tentar acompanhar o próprio processo. Nós dificilmente sabemos quando é que esse processo começa. Também não há vontade política. Não, mas pode ser distração nossa também. Depois aqui em outubro, mais ou menos, é que entra. Porque as unidades orçamentais, antes disso, fazem os seus orçamentos, enviam, as administrações fazem, o governo da província faz, os departamentos ministeriais. Há esse processo todo, né? E depois até outubro, que é nesse período, aquilo entra para a Assembleia Nacional, entra para o Conselho de Ministros, né? Aprova, exatamente. Né? O que é preciso é conhecer. Para além de conhecer, eu já fiz esse exercício algumas vezes, tenho participado de alguns encontros da área, da Globo, e essa é a preocupação, é que a dificuldade que existe de participar em determinadas fases do ciclo. Yeah. Não, yeah, mas exatamente, uma das coisas... acesso à informação naquele período que aquela fase está a decorrer. Algo que nos foi muito, muito encorajado também, é no sentido de ir se aproveitando ainda também o que se pode. Porque, me dá a entender, sim, tem muitas barreiras, mas também o que se pode... como proposta, sabe? Mas o que se pode fazer é o que não se está a fazer. Por exemplo, quando eu digo que, naquele slide, ok, existe muita pouca abertura por parte do governo, eu também queria, na verdade, nos explicar que há muita pouca abertura, mas existe alguma. Mas a maneira de eu convencer o governo que a tua abertura é pouca é eu lhe mostrar também o como é que eu estou a aproveitar o pouco. Se você, esse bocadinho de pão, não consegue comer, só te dá um pão. Se levas um pão para casa, estraga. Vou te vender dois por quê? Nós estamos a entender. Então, às vezes às vezes aquele pouco precisa estar preenchido para depois se fazer pressão do que falta. Por exemplo, fico contente. Nós, por exemplo, lá, nos foi questionar quando é que começa esse processo. Todos já estão dizendo, não, ninguém sabe, é desconhecido, isso é uma coisa secreta. Mas o João Domingo está a falar que sim. Então, é porque uma informação que talvez exista aí, mas talvez é pouco explorado. Está a saber? Está a saber? É pouco explorado, então. Depois não desperta muito também. Exatamente. Esse site aqui, esse site. Quando, exatamente. Quando o orçamento começa, a própria lei do orçamento, eu me lembro desde que cheguei de Moçambique, né? Conheci esse site aí, tenho estado lá, mas pouco tenho feito. Mas é engraçado, antes mesmo da proposta chegar ao Conselho de Ministros, algumas vezes você vai encontrando a proposta está sendo montada. Aí nesse próprio site, a proposta que eles vão levar ao ministro. Não te sugere nada, não te dá a opção de você opinar, não. Mas você poderia pegar, ver o que é que se passa, ver o que é que vai ser proposto, né? Ir analisando e irem junto pensando. E depois e ver quê? Qual pode ser o próximo. Para quê? Para dar direito a comentários ou sugestões. Não, mas para depois você fazer exatamente essa fricção. Eles, por exemplo, enfatizaram muito a sociedade civil a saber usar a própria mídia, que eles às vezes muito usam quando às vezes o próprio Estado não lhes escuta, estás a ver? Eles aproveitam a mídia para falar, aproveitam a mídia para gritar, aproveitam a mídia exatamente para dizer para o povo. Você está a ver? Não, isso é o orçamento, ou a previsão. Tem o PND, eles apresentam o PND e depois apresentam. Como é que o orçamento está distribuído, os anos também? Mas isso não é orçamento cidadão, é estado de principal conceito. Sim, ele fala aí de orçamento cidadão. Não, a minha questão é. Mas é uma forma de eles passarem informações sobre o orçamento e como é que ela vai ser gasto, ou qual foi gasto em determinado período. Eu acho que aquilo que o Simão está a dizer, nós às vezes não sabemos aproveitar. O pouco que temos, ou os meios onde são disseminados, dissemina um pouco essa ideia, o pai com o nome do filho, que é uma responsabilidade do pai, não é de quem está do outro lado, tá vendo? Não, Adriano, não é importante, exemplo, é importante olhar no que está. Eu até posso ali, pensar, não, a maior parte das comunidades não tem acesso à internet, por isso não vão ver, mas nós mesmos que temos, também não vemos. E eu posso dar exemplos muito práticos, colegas. Aqui mesmo, no site da DW, o quanto temos lutado com os colegas, entrarem no site, entrarem no Twitter, no Facebook, ninguém faz isso. Não vamos só procurar coisas complexas. Não, mas há uma coisa com o Adriano disse. Se calhar é um bocado pesado falar em cultura. As pessoas não criaram esse hábito de consulta. De tanto eu não foi ensinado. Tiago, eu até não diria tanto. Eu até não diria tanto consulta. Porque às vezes as pessoas consultam isso para seus estudos, para seus trabalhos acadêmicos. Essas coisas, mas o que está faltando. O que está faltando mesmo no próprio. Olha, eu acho que está faltando no próprio cidadão. O que está faltando em nós. Eu vou colocar outra questão. Da seguinte forma, qual é o interesse que o cidadão comum vê em participar na elaboração do orçamento? Sim, mas é esse despertar que ele precisa. Sim, mas esse despertar, esse é o despertar que precisamos levar para o cidadão. Aí vem outra questão. Para que ele desperte, alguém tem que lançar a fagulha para que ele desperte. As organizações estão aí para isso. Exato. Quem vai fazer isso? Então o trabalho não tem sido feito de forma devida. Se nós repararmos nessa, na constituição dessa, dessa agência, é pessoal com alto grau de instrução, mas são voluntários. São voluntários. Não, mas deixa que dedicam parte, dedicam deixa parte do seu tempo. Primeiro a informar, não, vou cortar, a instruir a comunidade. Não, vou cortar um bocado aí. Desculpa, senhor. Se me vieres falar do orçamento, eu que não percebo nada do orçamento, está a ocupar o meu tempo, eu não quero saber disso. Ah, não, essa abordagem não procede. É sério do que eu vou falar agora, porque nós mesmo, da DW, eu particularmente, no Quilamba Cash e outros municípios, olha, reunimos até com um grupo de senhoras, mamães, que à primeira vista, você pensa que essa senhora está a ouvir falar com ele sobre orçamento, por quê? E foi o Sérgio foi uma das pessoas. Ele explicou de uma forma, usou mesmo aquilo que eu estava a dizer ao Nelson, o que eles fazem na casa dele. E eles disseram daí tão claras e perceberam por que é importante, afinal, nós pensarmos no orçamento. E há dias, foi antes de ontem, quando realizamos aquele evento, a Agra apresentou um bom exemplo nas comunidades onde trabalha. Havia cidadãos que diziam que vou ter bilhete para fazer quê? Imagina, para ele o bilhete não é importante. Mas quando a Agra começou a trazer algumas coisas vantajosas que se pode obter do bilhete, com o bilhete, os créditos, não sei lá o quê, você se torna. Então, mas é nesse aspecto, eu não discordo de ti, mas é nesse aspecto da educação. Eu disse que, se calhar, o processo não está a ser bem conduzido. Não sabemos nada. Não, mas a pessoa não sabe. Nunca foi um debate que não acaba, tá bem? Mas eu queria dizer o seguinte: o sentimento que eu tive no final é de que fazer monitoria do orçamento geral do Estado, ou qualquer orçamento do governo, é uma coisa séria. Requer organização, requer conhecimento e capacidade de pesquisa. É basear as intervenções em factos concretos. Exato. Nós podemos terminar por aqui. Se criamos essas condições, podemos avançar. Eu estava a dizer para o Tiago, né? De fato, a comunidade não sabe, nem sabe a importância disso, mas é esse despertar que devemos querer levar a eles. Eu sei. É esse despertar. Alguém que diz, olha... De conhecimento. Você não precisa ainda pensar no geral da comunidade, tem que ter alguém que tem capacidade. Óbvio. Então, isso tem fases e níveis, tem que começar num nível... De pessoas que entendem, têm capacidade. A sociedade civil, a sociedade civil pode tomar essa decisão. Do lado direito ou esquerdo? Bem, de forma bem organizada. Óbvio. Então. E o encorajamento exatamente para nós é. O encorajamento para nós é esse, né? Aproveitar essa irritação, né? Essa irritação para trazer a criatividade, né? Aproveitamos exatamente essa irritação para trazer a criatividade, né? Que vai exatamente ajudar a melhorar exatamente muitas coisas dentro da nossa sociedade, né? Obrigado, né, pelo inovar na